E não dá tempo de ligar a TV. TV, oh yeah, yeah, yeah. Tem certas coisas que eu faço que eu só fazia com você. Com você, yeah. Ah, se o quarto falasse e elogiar a nossa classe, de realizar suas fantasias, coisas que era só eu que sabia. Se foi, e agora não quer passar mais perto. Fica na memória esse caso indiscreto. Eu ficando sem chão e tu tocando o teto. O que tinha entre nós era tão eloquente. Até o último dia me fez tão presente. Acabamos igual sincero de vidro. Quebrou de tão quente. O que tinha entre nós era tão eloquente. E até o último dia me fez tão presente. Acabamos igual sincero de vidro. Quebrou de tão quente. Capricorniano, oposto da febre, gelo igual no topo de Everest. Como no teste, se quer saber, eu tenho orgulho do meu signo. Ele me priva desse mundo cínico. Eu ando psico. Lógico, quero que eu fale tudo. Já faz tempo que eu não lembro do relógio. Sincero de vidro, que nesse caso se explodiu de tão quente. Na verdade, eu me machuquei com os cacos. Entende? Estático. Quando o sentimento não é sincero, eu já vi murchando até rosa de plástico. Calma, relaxa, relaxa. Senta do meu lado apenas pro bate-papo que eu mostro que o web é plástico. Senta do meu lado apenas pro bate-papo que eu tiro sua maquiagem de serpente e colho mágico. Vou te pedir mais que 16 linhas. Tô curando as mágoas da vida com a minha vizinha, a cicatriz. Ah, ela que me fez um super-homem também fez eu dar valor pro meu nariz. Homem de gelo que contamina outro homem de gelo, mas dessa vez o coração que fez a diz. Supera a sua energia, te olhar como aproveito o tempo. Sem folha, as páginas que viram na hora certa só com a ajuda do vento. Ninguém supera a sua energia, te olhar como aproveito o tempo. Sem folha, as páginas que viram na hora certa só com a ajuda do vento. Também quem dera eu, genro dos sonhos, pera na era de hormônios, a flor da pele. Já fomos trilha do aquele demônios. O início é fogo nele com aquele plutônio. Dilema com a febre, consegue entender o pandemônio. Driblando a vista de quem não prospera, me vejo na lista da Forbes, melhor que qualquer lista de espera. E é nessa atmosfera, com a pressa, refém da fé, o pior passou. Reservo meu melhor só pra ela. Ah, se o quarto falasse, iria elogiar a nossa classe, de realizar suas fantasias, coisas que era só eu que sabia. Lá se foi, e agora não quer passar mais perto. Fica na memória esse caso indiscreto. Ficando sem chão e tocando teto. O que tinha entre nós era tão eloquente. Até o último dia me fez tão presente. Acabamos igual sincero de vidro. Quebrou de tão quente. O que tinha entre nós era tão eloquente. E até o último dia me fez tão presente. Acabamos igual sincero de vidro. Quebrou de tão quente. Foi só uma amostra grátis de amor eterno.